uma chance eu quero ter. Me permita te tocar. Não há mais o que fazer, só em ti encontrarei forças para prosseguir. Eu creio em ti, sei que não vai me abandonar. Sustenta-me, meu mundo está em tuas mãos, meu Deus, tu és minha cura. Meu socorro, acalma os ventos do meu oceano, caminha comigo no meio do fogo. Tu és meu milagre, tu és meu milagre. Eu creio em ti, sei que vai me abandonar. Sustenta-me, meu mundo está em tuas mãos, meu Deus, tu és minha cura, tu és meu socorro, acalma os ventos do meu oceano. Você crê nesse Deus? Declare, tu és. Tu és minha cura, tu és meu socorro. Josafá fez uma oração na hora que o exército inimigo vinha contra ele. Uma oração muito poderosa. Duas frases daquela oração me chamaram a atenção. Uma foi: na sua mão há força e poder. Na sua mão há força e poder. E Josafá sabia que aqueles inimigos estavam indo contra ele. E eles estavam em poucos. E ele chegou diante do Senhor e falou: Senhor, eu não posso. Para mim não dá. O Senhor conhece. O Senhor sabe. Nós estamos em poucos. Mas ele fez uma outra oração, uma outra frase que me chamou a atenção. Ele disse: Senhor, está difícil. Eu não vou conseguir. Mas os meus olhos estão em ti. Veio o profeta e disse: vai, Coloca o povo para louvar. Coloca o povo para adorar. Coloca e canta alto. Canta forte. E o povo começou a adorar. E começou a cantar e louvar. E os inimigos que estavam vindo de partes diferentes, a Bíblia foi clara e disse que foi uma emboscada. E eles se confundiram e se mataram. E qual foi o trabalhar de Josafá? Ele apenas orou e disse: Senhor, os meus olhos estão em Ti. E o Senhor entregou a vitória na mão dele. E quantas vezes eu e você nós tiramos os olhos do alvo que é o Senhor, e nós perdemos a nossa vitória porque nós tentamos lutar com o nosso braço. E Josafá reconheceu: Senhor, na Tua mão há força e poder. Ele sabia que a vitória dele estava em Deus. Ele sabia que a vitória dele estava no Senhor. E nós vamos cantar isso agora. Senhor, eu estou passando por momentos difíceis, mas eu não vou tirar os meus olhos de Ti.